tudo começando, e bola começando no 3, no 2, no 1, é agora! DJ Wesley. DJ Gargaminha. Wesley, é Tupi. DJ Wesley. DJ Gargaminha. Quem vai tocar? Quem vai tocar? Quem vai tocar? Vai tocar. Quem vai tocar? É o todo poderoso, é o Tupi. É DJ Gargaminha, meu compadre. Ele toca, não fico parada. Por se meia de calor. Agora eu viajo nessa nave. Direto ao universo terminou. Viajando nas paradas do sucesso. Eu sei que vou encontrar meu amor. Comanda a galera, é o DJ Gilmar. Gilmar, Gilmar. Sempre o primeiro. É o todo poderoso. Um abraço com muito carinho, nosso vereador Fábio. Lá de Santo Antônio do Tomar. Hoje com Gidas Marcantes, um abraço para o vereador ele e a sua assessoria toda tomando todas aqui, o Alnério do Bozó. Aí, Mauro, seu assessor Mauro, só de boa! Solta a batida aí, meu compadre! Aí, Fábio, um abraço para você e seu filhote Pedro! Não para, Gargaminha, não para! Lúcio CDs. É pole pole no compasso da menina. Vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, prega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É pole pole no compasso da menina. Vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, prega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Como é que é então? É reboladeira, rebole na ladeira. Rebolando boladeira. Não pare de rebolar. Bora. É reboladeira, rebole lá na ladeira. Rebolando boladeira, não pare de rebolar. Não alivia. Bora assaiar que não alivia, mãe. Duca. Papai. E o papo, só de boa. Homem é louca, paixão. Sempre acelera o coração. Só de pensar no nosso amor. Onde meu bem querer? Me beije como eu sempre quis. Gemendo, você vem me dizer. Tecno Show emocionando. E vai virando, batidão, vai. Chegou, eu sou do povo, começou a construção. A fera chegou. Tudo que existe em qualidade de som, quando eu nego, você vai

chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço se estou longe de ti. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço se estou longe de ti. Me perdoe pelo que eu te fiz. Quero tanto te fazer feliz. Esquece que passou e vem ficar comigo. Banda Puro Desejo, com DJ Léo e David, a nova onda do Pará. DJ Gargaminha. Eu vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei, malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Pensou que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Banda Puro Desejo, DJ Léo e David. Os maninhos das mixagens em Santa Isabel. Lúcio Cedês. Escola, você me dava bola e eu ficava bobinha. Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo. Foi você quem me ensinou. Próximo hoje, amigo Cavanhaque da Vigia. Um abraço pra você, Cavanhaque. É de graça. E na língua do P, eu aprendi a dizer que eu perdi pé, amor. Eu faço tudo isso que é pra você notar. E bora, David. Comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. Oh, você foi meu primeiro. Te mostrar o meu poder, meu poder. E você vai pirar, enlouquecer, enlouquecer, enlouquecer. Desejar o meu amor. Sei, preciso ouvir você dizer que sim. Sei que nunca vai mentir pra mim. O seu olhar já revelou. Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Revelar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser, pode pedir. I am so good, so good, so good, so good. Ai, amor, me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu amor me satisfaz. Vem. Ai, amor, invade no meu corpo. Toda a galera de Mosqueiro também hoje marcando presença aqui no Balneário do Bozó. Um abraço do Garga. Vai, vai. Parará, parará, parará. Já já tem DJ Braz, Joãozinho, detonando muita marcante, mas a parada é comigo, é o absoluto na área, na área. Ele tá doidão, ele tá doidão, ele tá doidão. Já tô na área, DJ Lúcio. Ele tá doidão, ele tá doidão, ele tá doidão, ele tá doidão. Na fera das marcantes, ele vai botar pressão. Bora botar pressão, bota pressão, bora botar pressão, bota pressão, bora botar pressão, na pressão, na pressão, vai. Pressão, não, não, na pressão, joga na pressão, na pressão, na pressão. Não, não, não. DJ Gargaminho absoluto da galera. DJ Gargaminho absoluto da galera. DJ Gargaminho. DJ Gargaminho absoluto da galera. DJ Gargaminho absoluto da galera. E faz a garra, joga, joga, e joga. As garra, e faz as garras da fera. E faz a garra. E faz a garra da fera. E faz as garras. E faz as garras da fera. E faz as garras. Garra, garra, garra, joga garra, pra cima. Garra, joga pra cima. E faz as garra. E faz as garras da fera. E faz as garras. E faz as garras da fera. E faz as garras. E faz as garras da fera. E faz as garras. Garra, garra, garra, garra, garra, garra, garra, garra. E joga pra cima, pra cima, pra cima. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou safadão, safadão, safadão. Porque eu sou... Albra! Ok! Bora começando, sacudindo, balançando, estremecendo tudo, maluquinho! Toda a galera do Super Águia também, marcando presença aqui no Balneário. Um abraço pra vocês, valeu! Caralho, é o Paulinho da DJ. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, na pressão, na pressão, vai! Vem na pressão, vem na pressão, vem na pressão! Um, dois, três, vai! Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? Que vai dar, Cocó? Diz, vai! Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa do ouro negro, que ela gosta de doidar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Na festa do ouro negro, que ela gosta de doidar. Alô, Melri! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros... Minha Lilia! Que só coça pros ladrão. Que só minha coça Lilia! Pros ladrão, minha Lilia! Que só coça minha Liliane! Só fica as amigas lá um... Tu deixou o Vevé lá em vigia, foi? É, diga só. Que hoje elas estão pro crime, que hoje elas estão pro crime. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher. Vamos parar. E faz o caqueado, e fumo baseado. E faz o caqueado. Vai no caqueado, vai, vai no caqueado. I love you and treat you right. Alô, minhas patroas. Cadê você? Que ninguém viu. Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? As patroas do Ouro Negro. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Espera. E pra fechar com chave de ouro amanhã lá no Carinho. Alô, Melri! Deixa esse cara de lado. Será que tu aguenta, Xuxa? Escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Não. O que adianta chorar pelo leite derramado? Uhul! Põe aquela roupa e o batom. Entra no caminho, aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Zara vai beijar na boca. Aproveita a noite e fica louca. Olha, fabulosa. Uma moda boa. Vamos curtir a noite patroa. Dado Coreia. O nosso grande amigo Maicon, o Lenny, o Márcio do Balde, da família Pop 10, das marcantes de Vigia também, família Pop 10. Conheci o mano dela. Depois que eu vi como ela dança. Depois que eu vi como ela atua. Depois que eu vi como ela se assanha. Só agora que eu me percebi. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Me namorar pra quê? Amarrar pra quê? Aí, galego! Solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Bora, maluquinho! Uau! Meu irmão, o homem tá bebendo. Segura a fera! Uau! Bora maluquinho, bora, bora maluquinho, maluquinho, maluquinho, endoidando maluquinho, endoidando. Só quem é bandida vai fazer o caqueado. Vai no caqueado, vai, vai no caqueado. Vai no caqueado, no caqueado, no caqueado, no caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. Alô, Melri!

Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Só quem tem um amigo viado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Falou em fresco, olha quem aparece. Juju. A Juju do Barreiro, Luz. E aí, fresco? Ei, Juju. Sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. DJ Gargaminha, fazendo a alegria dos tomadores da fera. Aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz, me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha: vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Mas sou melhor que você. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Um abraço com muito carinho também, meu parceiro Pretinho Favelado. Marcando presença hoje aqui no Balneário. Um abraço do Gargaminha, valeu, Pretinho. Bora, moleque do. Nunca está presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Pega no jogo, pega a Letícia, Matias também. Beijo, meu amor. Ô, Letícia. Você é vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Tá ali, neguinho! Eita, mano! Quem amava, eita, maninho! Real é só atração. Uma no rabo da outra. E a gente vai começando desse jeito. Feche os olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim. Meu parceiro Robertinho também tá na área. Um abraço, Roberto. Me iludindo, eu fiz de tudo que foi possível por ti. O nosso top marketing da fera, Breno Brasil. Bora, Breno. É, Breno Brasil. Brasil. Dois, seu amor para o outro amor. Eu vou correr, é longe de ti. Voltar a sorrir, jogar no lixo tudo que passou. Dois, seu amor para o outro. Jogar no lixo tudo que passou. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Fecha os olhos, ouça o que eu digo. Fez tudo errado, brincou comigo. Chegou ao fim. Viveu mentindo, me iludindo. Um abraço especial também ao nosso vereador Fábio, lá de Santo Antônio do Tauá. Um abraço pra você, Fábio. Muito obrigado pela presença. Sinta-se à vontade aqui na fera, moleque. É melhor assim.

não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Não alivia, não alivia, não alivia, não alivia, vai. Agora no Ouro Negro, tá, meu bem? O Absoluto voltou! Agora Edilson ensina pra moçada junto com DJ Edilson essa onda despintada. Agora Edilson ensina pra moçada junto com DJ Edilson essa onda despintada. Se liga na contagem que agora eu vou fazer junto com o Mega Prince, vou me preparar no 3. Se liga na contagem que agora eu vou fazer junto com o Mega Prince, vou me preparar no 3. A onda é tremer tudo, hein? Treme tudo, treme tudo, treme, treme, treme. Um, dois, três, treme tudo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, aguenta aí, DJ. Agora é que eu sou ensina pra moçada junto com DJ Edilson essa onda que não vou falar. Ô menino, faz parte que esse negócio de sus. Que negócio é esse, David? Que negócio é esse, meu filho? Vai no bagidão, vai, vai no bagidão. É não, pô, eu gostei muito. Foi tuts, tuts, tuts, tuts. Não, é tuts, tuts, tuts, tuts. Chegando no Balneário do Bozó. Agora eu vou no búfalo do Marajó. Agora eu vou no búfalo do Marajó. Vem gatinha. Um abraço com muito carinho nosso grande amigo Charles, ele o Cheira Fogo. Agora eu vou no búfalo no e o cachorro agora me doidando tudo hoje aqui na fera. Um abraço pra vocês, valeu. Vem tremendo devagar. Vem tremendo, vem tremendo. Meu irmão, pelo amor de Deus, esse trio tem que tirar o chapéu. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Treme aí, moleque, treme, treme, treme aí, moleque. Treme pra direita, pra esquerda e pra direita, treme, treme. Vai tremendo, vai tremendo. Treme, treme, treme. É a letra mais difícil que existe na música. Assim. Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, pegadinho. Quero agradecer com muito carinho também o nosso empresário, Mael. Ele e o Bill também marcando presença aqui na fera. Fala, Mael! Cheguinho da equipe Coyote! Satisfação de rever, viu, maninho? Como é que é? Cada chicotada vai, meu búfalo! Coyote! Cada chicotada! Equipe Coyote da Sacra Bala hoje aqui, meu irmão! Cada chicotada, animal! Vai, vai, vai, vai! Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa o carretel! Puxa, puxa, puxa! Olha o sucesso chegando da Coyote aí, Cheguinho! Imagina! E a gente não pode esquecer das nossas origens, neguinho! Tipo Coyote, Coyote, Coyote! Mil Grau. Cadê o bombado daí, velho? É Tecno Machine aí, é? Equipe Coyote da Sacra Bala! De rocha mesmo, maninho. De rocha mesmo, é o Ruby Light. De rocha mesmo, é o Ruby Light. A nossa equipe é da Sacramenta. O papo é esse e o resto não esquenta. Equipe Coyote, é do Ruby Light. Equipe Coyote, essa equipe. Equipe Coyote, Coyote, Coyote. Começando, esquentando, balançando, sacudindo. Já já tem DJ Brás detonando muita marcante pra galera. E o Gargamina só esquentando o clima aqui no Balneário do Bozó. Lelele. Lele, lele, lele. Lala, yala, yala, yala, yala. Lele, lele, lala, yala, yala, yala, yala. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. Eu sempre te amei, nunca vou deixar de te amar. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Você pra mim é melhor que tudo. Você é meu mundo, é meu bem querer. Ele, companhia da primeira dama. Um abraço com muito carinho aqui do Gargaminha. Valeu, Pitbull. Amanhã, segunda-feira, quero te ver por lá no Caribe, hein? Bora que bora, Pitbull. Amar é poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá ao seu lado. Dando a volta por cima dos monumentos. Saber perdoar, se lembrar do passado. É poder compartilhar os sentimentos. Eita, cavanhaço. Dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar sem lembrar do passado. Que nem um tsunami devastando o corpo. Incendeia tudo, Luz do CD! Faz perder toda a razão, bagunçando a minha vida. Eita, já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo, tudo mais. Por te amar, cheio de medo de sofrer. Coração dispara, vou enlouquecer. Por te amar, chego até a perder o ar. A paixão dói no peito, sem você não dá. E assim, a paixão não tem fim a cada dia. Quero mais, minha tentação. No balanço dessa festa, no balanço dessa festa, você curte o melhor som através do Mega DJ, botando pra rolar o som pra dançar, ele sabe fazer o som. Vamos lá, vamos lá, meu absoluto! Próximo nós chamamos o Claudinei dos Anjinhos Perfeitos! Toda a rapaziada lá do Itapuá, marcando presença aqui na fera, bora Claudinei! Vamos lá, meu absoluto! Quando ela chega pra mim, sinto seu cheiro, que tesão. E essa gata? Todo mundo quer pegar. A Lília, o paradão. Ei, Lília! Pra cima! DJ Edilson, o DJ Ed é o seu endoido. Por ti, que me faz delirar. No novo Mega Príncipe eu vou te encontrar. No cenário 360 graus. E nasceu nosso amor, DJ Edilson. E DJ Edilson. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa do Ouro Negro.